Fala, panela do... É inverno no inferno e levam brasas. Por favor, escondam-se todos em suas casas, pois o anjo caído agora voa com novas asas. Ei, mundos, natiruts, blackening, quebrando a espinha de filhos da puta, comendo mergulho e águas rasas. Salve, galera, começando aí mais um Panela do Rock, metendo o pé na porta aí com com o áudio do nosso amigo Vini lá de Bauru, e na sequência Raimundos Deixa Eu Falar. Esse é o último programa de 2023, voltamos aí lá para a segunda ou terceira semana de janeiro, né? Um momento sabático também para a gente descansar, refletir, pensar em melhorias para o programa também. O programa de hoje, nós vamos fazer aqui um catado de participações especiais em álbuns lançados por grandes artistas por aí. Então, fiz uma seleção aqui, vai ter mais de um som desse ou daquele artista. Certamente no final você vai falar que faltou algum dueto desses por aí, mas o programa é esse que vai no ar. Eu fiz a escolha aqui. Tem também as já firmadas parcerias com Deb Rock, o melhor do rock latino, com a Deb Cordeiro e Ariel Fernandes, da Argentina, e a Priscila com o Jardim Sonoro e o melhor do underground nacional. Tem também a Dose Dupla com o meu parceiro Jorge Torino. Então, esse é o último programa. Vamos ao que interessa, porque o som não pode parar. Começar o programa, vamos de duas participações do Ozzy em álbuns lançados por outros artistas. Ontem uma participação dele com a Leta Ford e com o Gary Moore. Gary Moore, antes de fazer blues, ele fazia um som mais pesado. Tem também Dire Straits, com a participação do Sting, Morning for Nothing, e Queen e David Bowie, com Under Pressure. Ok? Esse é o primeiro bloco, já já eu volto. Get so scared inside, and I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven, is in the palm of my hand, and it's waiting here for you. What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, it just a blow from my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Will it all remain the same? money working, that's the way you do it. Money for nothing and your checks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Hawaiian noises, he's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. You get your money for nothing and your chicks for free. Look at that, look at that. Thank you. turned away from it all like a blind man. Sat on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Se foi, eu espero que você tenha entendido aí a pegada do programa. São participações especiais em álbuns alheios. Então, eu mandei aí duas participações do Ozzy, o álbum da Lita Ford, e do Gary Moore, Queen e David Bowie, Dire Straits. Nesse bloco, vamos de Tina Turner. Ela participou do álbum August, de Eric Clapton, Tears Apart. Participou também do álbum do Bryan Adams, desculpa aí, do Bryan Adams com It's Only Love, o álbum Reckless. Tem Motorhead Girls School, para fechar o bloco, com Robert Plant e Alison Krauss, Gone, Gone, Gone, beleza? Segue aí o programa, vamos para esse último programa de 2022. Curto aí, galera. We'll be right back. Just say I'm gone, gone, gone, gone. voltando aqui para o terceiro bloco, programa especial de fim de ano, com participações especiais, os duos, os convidados, Fit, fulano de tal. Então vamos para o terceiro bloco, eu vou de Tom Jones. Sim, Tom Jones nos anos 60 teve um programa de TV no qual ele convidava grandes artistas. Aqui eu trouxe uma participação dele com a Janis Joplin, som bem legal. Na sequência vem Iggy Pop com a Kate Pearsons do B-52s. U2 com participação do B.B. King do álbum Rattle and Hum. Você está ouvindo a polícia aí? Não é por minha causa, é por conta de vocês que estão ouvindo o programa. E o Aerosmith com Run DMC, a clássica Walk This Way, que colocou de novo o Aerosmith na parada. Beleza? Na sequência tem Debbie Rock com a Debbie e o Ariel e o melhor do rock latino. Eu volto logo em seguida. Valeu, galera. Curtam aí. If you ever need something, oh, that you never, ever, ever had, and I know you never had, oh, honey, don't you just sit there crying, but you sit there feeling bad, no, no, no, you better get up. Beautiful, beautiful, she told me how to walk this way. She told me to walk this way. Told me to lay. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Debbie Rock. Bueno, agradecemos a todos los que nos escuchan a través de Panela de Rock, Estación Rock y Ozzy Rock. Hoy estoy bien acompañada, como siempre, con mi gran compañero Ariel. Bienvenido, Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Debbie? ¿Todo bien? Acá contento de volver a otra emisión, volviendo a mostrar las bandas que nos mandan su material. Sí, sí, la verdad que sí. Estamos contentos con eso. Y bueno, este es el anteúltimo programa porque, bueno, les contamos que nos vamos a tomar un receso, el receso del 2022. Así es. Y bueno, estaremos volviendo más o menos fines de enero, principios de febrero. Vamos a estar volviendo, pero este es el anteúltimo. Así que, nada, lo vamos a disfrutar. Y bueno, sí. Hay que disfrutar de la música y también hay que disfrutar del descanso, que a todos nos viene muy bien. Muy bien, sí. Olvídate. Aparte, olvídate. Termina el año y todo no sé si es psicológico, viste que decís, Están agotados. Sí, cansado. Y aparte, tenés que salir de acá para allá a juntarte. Te dicen cuándo nos juntamos. Son fechas. Terrible. Fechas que bueno. Sí, pero a mí nunca me ha gustado. Soy medio Grinch. Nunca me ha gustado mucho la Navidad. Bueno. A mí lo que me pasa es que digo, bueno, pará, si te querés juntar ahora, todo el año no pudimos, y ahora tiene que ser diciembre, no, vamos, en enero. Claro, encima empieza eso, viste, que las despedidas de año, que con uno, que con otro, que bueno, y cosas así. Sí, bueno, y entre todo eso, mi cumpleaños, entonces como que... Es verdad. Sí, muchas cosas. Sí. Así que bueno, nada, hay que disfrutar de la música, y con eso vamos a empezar, que tengo a esta cantante... chilena, bueno, ella se llama Ariana Rifo, es una cantautora y productora musical, como dije, que nació en Chile, en la ciudad de Concepción. Ha sido semifinalista del programa La Voz Chile en el 2015. Bueno, su proyecto solista empezó a finales del 2019 con el single Ajedrez, que tiene como así como un sonido fresco, una onda soul, funk, ¿no? Bueno, sí, bastante lindo que... Bueno, todas las canciones de esta chica realmente me han gustado. Tiene su onda, sí, yo la escuché. Sí, me encanta. Es más, lo tengo en mi reproductor. Cuando digo siempre voy este camino a algún lado, yo siempre voy con música y ahí aparece Ariana. Así que a mí me encanta particularmente. Y bueno, ella en febrero del 2020 lanzó su segundo single, Marioneta, que también eso está muy buena esa canción. Habla de muchas cosas que le pasaban a ella en realidad y que nos pasan a muchos también. Ese también, bueno, tiene como un sonido más cercano al trip hop de los 90, bueno, una cosa así. Y durante la pandemia realizó colaboraciones también con la cantautora chilena Fernanda Leiva para el sencillo Más Allá. Su anteúltimo lanzamiento fue la canción La Llama, que bueno, fusiona el soul, el funk, el pop. Es una canción que invita a encender las causas perdidas, que a mí esa canción me encanta. A transformar todas las adversidades en fortaleza, ¿no? Dice, así que, nada, tiene estas canciones que nombré. Y ahora, hace muy poquito, estrenó este nuevo single que se llama Lugar Real, que es el que ahora vamos a escuchar, de Ariana Rifo. sentimientos a mano que no falla. Confianza y ponlo en la balanza. Tarde o temprano las cosas saldrán bacán. Insistir, resistir la rutina, destruir la locura, el equilibrio. You know what I mean. Es que las cosas no estaban tan mal. Tengo una flecha, una guía y el más. Tengo mi instinto, tengo una canción. Y al ser. Y ahí escuchábamos Lugar Real de Ariana Rifo. Y bueno, la pueden encontrar en las plataformas, en todas las plataformas digitales van a encontrar su música. Y después en Instagram está como Ariana-RifoMúsica. Y en Facebook también, Ariana Rifo Música. Y en YouTube, Ariana Rifo. Que pueden ir ahí a verla con doble F. Esa, esa tiene. Con doble F, sí. Aparte me gusta porque Rifo Música, viste, como que regala música. Claro, no, y aparte una música re linda. Yo he visto los videos que están ahí en YouTube, los pueden ir a ver, están los cuatro videos de estas canciones que nombramos, y la verdad que no, una excelencia. A mí me encanta Ariana, así que se las recomiendo, vayan a escucharla, darle like, a suscribirse a su canal, a seguirla en Instagram, y como siempre digo, ¿no? Hay que ayudar a todos los músicos independientes, también tanto como los que ya, ¿no?, son reconocidos y que a veces va y uno le pone like así sin siquiera pensarlo, bueno, sí, a ellos sí, también. Está bueno que hay mucho ahora, mucha oferta también de muchas mujeres que cantan. Antes en el rock, ay, siempre sí, costó, siempre costó en el rock, pero bueno, acá esa chica hace de todo. ¿Hace mucho que está ella? Y por eso, viste, como dije, que empezó ella con su proyecto solista a finales del 2019. Sí, sí. Ah, bien, bien. Sí. Bárbaro. Sí, pero bueno, viste, hace de todo. Ella hace de todo. Ahora anda participando mucho en festivales. La sigo yo ahí. Así que nada, muchas ganas de poder estar en Chile o que venga para acá para ver un show de ella, porque la verdad que es muy talentosa. Buenísimo. Pero bueno, ahora contanos. Dale. Vos qué nos trajiste, a ver, Ari. Ahí vamos, ahí voy. Bueno, yo me voy para el lado de Brasil. Una banda que tiene muchos años, Órgano Colorado, que los conozco. Nos conocemos porque, sí, ya te digo, sí, muchísimos años, y nos enviaron su material al mail, que es ellococople.producciones@gmail.com. Esta banda es de, bueno, de rock independiente, dicen ellos, de la ciudad de Alagoinhas, estado de Bahía, región noreste de Brasil. Bueno, sus primeras canciones las compusieron en el periodo 85-87, durante la estancia de Arthur W. en la universidad. Arthur W. es el cantante. estaba estudiando ingeniería agronómica. En ese momento es donde con un colega empezaron a hacer los temas y bueno, la banda finalmente se consolidó en el 90, en 1990 con Andrés G, bueno, yo digo así porque son todas letras, Andrés G en bajo, Arthur W, guitarra y voz, Joey Rocha batería y Roger Silva teclado. Ese cuarteto estaba ahí en el 90. Bueno, 2001 lanzaron el primer álbum, El Principio Activo. 2005 un disco en vivo, bueno, después pararon por temas, hicieron un paréntesis por temas, problemas ahí de ellos. No dicen qué pasó, pero bueno. Lo importante es que en el 2012 arrancaron con todo, volvieron a tocar. Ingresó el hijo de André G como guitarrista. Sí, y sacaron un montón de discos. Después Cuántico, Efecto Residual y en 2022. Está presentando Saudade da Razão. Anhelo de la Razão. Ah, bueno. Qué portugués, ¿eh? ¿Viste? Ahí la traducción me la pasaron, pero Anhelo de la Razão se llamaría. Bueno, acá comentan que es un sonido denso y enérgico, mientras que es melodioso, con arreglos que intentan escapar del lugar común, combinando cadencias de baile con letras poéticas y fuertes. Nos cuentan eso. Yo escuché ahí en YouTube, hacen variadito también, bastante variado. Y las referencias principales vienen del post-punk y el gótico de la década del 80. También dice la psicodélica de la década del 60. Así que es una vez un cóctel ahí que tienen los muchachos. Sí, sí. Así que vamos a escuchar algo nuevito de este disco. No sé cuánto habrá salido, pero 2022. Tu nombre es Paradoxo, Órgano Clorados. A torta, crias teu espaço distante, foges tão cega, tão doida. Coisas sérias, tua estola, enganchas teus cabelos na teia. Rendes tua vida nesse tempo, tens tuas próprias armadilhas. Ai. Ai. Escondes o rosto para não ver. Javas profanaste um túmulo, sempre horas por mim. Te fascinam esses encantos. Em coisas puras, és satânica, espalhas terremotos onde pisas. Corres entre pessoas normais, perdes a calma com fogo. Em todas as coisas és paradoxal, vives em eternos dilemas. No fogo cruzado dos conflitos, escravizada pelas dúvidas vãs. Sem respostas a questões antigas, procuras uma saída e não encontras. Tua contradição é permanente, tua guerra íntima é infinita. Tua contradição é permanente, tua guerra íntima é infinita. Consegues dormir com o barulho dos fatos expostos à tua frente. Oh, oh, oh, oh. irreversíveis. Tu és fria, nada de dor físico, mental. Sabes bem o gosto do sangue, mas não sabes o gosto do teu. Em coisas concretas és abstrata, voas em perdidos olhares, sob circulares pensamentos, viajas para o teu exílio. Em todas as coisas és paradoxal, vives em eternos dilemas. No fogo cruzado dos conflitos, escravizada pelas dúvidas vãs, sem respostas a questões antigas, procuras uma saída e não encontras. Tua contradição é permanente, tua guerra íntima é infinita. Tua contradição é permanente, tua guerra íntima é infinita. Já não consegues dormir com o barulho dos fatos expostos à tua frente. Bien, eso fue Órganos Colorados con su tema Tu Nombre es Paradox. Wow. Las redes. Muy bueno. Sí, sí. Aparte tienen sus letras también muy originales, ¿no? Hablan distintos temas. Pero bueno, están en portugués, obviamente. Las redes. En Facebook están como Órganos Rocks. En Instagram como Órganos Colorados. En YouTube, Órganos Colorados, y bueno, están obviamente en Spotify y todas las plataformas digitales. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno Órganos Colorados, pero ahora yo me voy para México con esta banda. Bien. Que se llama Orquídeas Susurrantes con triple Z al final. Bueno, como dije, esta banda de la Ciudad de México está formada por Fer en voz y bajo, Felipe en voz y guitarra y Felipe Papá en batería. Porque bueno, ellos son una familia. Es el papá que está en la batería y después Felipe y Fernanda son los hijos. Qué bueno. Y así que es una banda familiar. Familiar, qué bueno. Sí. Bueno, ellos comenzaron con este proyecto en el año 2009, con este género que es el glam rock. Y ya en el 2010 grabaron su primer álbum, La Fiesta Va a Empezar. Ah, qué buen nombre. Sí, en el 2011 graban su primer vivo, en el 2012 el segundo material de estudio, llamado Proyecto Cero. Las dos siguientes producciones fueron un material en vivo en el 2013 y un disco tributo aquí, titulado Tributo No Sacrilegio. Mira, qué bueno. Pero bien, se metieron por ahí, por esa onda glam que me los imagino pintados. ¿O no? Sí, no, la verdad que no se pintan los chicos, no se pintan. O así una vestimenta rara. Sí, eso puede ser. La verdad que a mí me conquistaron bastante cuando los conocí. Muy simpáticos los tres. Son unas personas que difunden todo. Muy linda banda, la verdad que sus canciones también me gustaron. Pero bueno, les estaba contando que en noviembre del 2020 recibieron la presea Hayek Producción Internacional como banda revelación ese año. Y bueno, después estuvieron trabajando, en el tiempo de pandemia estuvieron trabajando, ¿no? Y sacaron un sencillo que es el que vamos a escuchar ahora, que se llama Confinados, que precisamente habla, ¿no?, de un poco de confinamiento, de tiempo pandémico, que bueno. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Orquídeas Susurrantes con su canción Confinados. Dale. Depresión en mi confinada. Y así pasó Confinados de Orquídeas Susurrantes, esta banda mexicana que la verdad a mí me encanta. Ellos, igualmente los tres, tienen su proyecto solista, ¿eh? Mirá cómo trabajan. Fer está, sí, Fer está ahí con sus canciones así muy, muy románticas, muy lindas, que también. Y bueno, Felipe también tiene su Felipe hijo y Felipe papá también. Así que son, se llaman igual. Son más talentosos y... Y nada, sí, ahí sí, siempre bueno. Los he pasado en todos mis programas. Y bueno, hoy los quise compartir acá con ustedes. Y bueno, lo van a encontrar en las redes como Orquídeas con K y Susurrantes, ya les dije, con tres Z aquí. Así lo van a encontrar en Instagram, sí, Facebook. Yo cuando lo vi escrito dije, estos hacen punk, pensé, ¿viste? Por el nombre así. Acá se usa ponerle eso, las caras, esta película. Y aparte viste el logo también, que está como la flor ahí, que bueno, sí, unas entrevistas que hicimos han explicado el porqué. Bueno, claro. Ya los vamos a tener igual, ¿eh? Sí, el programa va con la entrevista con ellos, que ya los vamos a tener acá. Sí, pero aparte así me gustó porque es un estilo así que no se escucha tanto ahora. Y sí, me hizo acordar aquí, pero tiene ese estilo así de... No es algo que suene moderno, pero bien, bien clásico, o sea, me gustó. Sí, está muy buena la banda, a mí me gustó también cuando las escuché, así que, nada, ya saben, Orquídeas Susurrantes, lo van a encontrar así en las redes, y vayan a ver los videos ahí, que también están buenos. Interesante, sí. Bien, bueno, yo entonces me voy, ya pasamos por todo el mapa, más o menos. Pasamos de Chile, claro, Brasil, todos los limítrofes, digamos. Bueno, fuimos a México, sí, también. Ahora volvemos, bajamos acá a Argentina. Con una a banda ver con que, qué me sorprende. El otro que te sorprenda, porque es una banda que tiene muchos años también. Que la conocías más vos que yo. Que es Ta Madre. A mí me gustó el nombre, dije, no, no puede, esta banda no puede ser. ¿Por qué se llamará así? ¿No? Ta Madre, bueno. Sí, la conozco. Claro, bueno, son de Santa Fe de Rosario, si no me equivoco. Bueno, es un power trio creado en 2013 por Hernán Altamirano, guitarra, voz y composición, integrado por Lisandro López Gallegos en batería y Fede Moyo en bajo. Una banda que apuesta a difundirse desde sus comienzos con la impronta de su energía, potencia musical y sus realizaciones audiovisuales. Estuvieron hace poco en México en el Hell and Heaven Metal Fest, donde compartieron cartel con bandas como Kiss, Pantera, Megadeth, Slipknot, Judas Priest, Bad Religion, exponentes de la historia del rock. Así que bueno, eso es el presente de ellos. En Spotify vi que tiene mucho simple. En 2017 sacaron Quasi Humano. Y ahora acaban de lanzar el single Ausencias, que es de el último disco, el 2022. Con un sonido demoledor y totalmente renovado. Así dicen ellos. Y nada, sin más que decir, vamos a escucharlo directamente y después seguimos con las redes. Ta Madre, Ausencias. Oh. Bueno, esto fue entonces Ta Madre con su tema Ausencias. En las redes les pueden encontrar como Ta Madre Rock, tanto en Instagram como en Facebook. Y están también en, como dije antes, en Spotify, YouTube, todas las plataformas digitales. Así que bueno, ahí pasó una banda argentina. Buenísimo. Sí, yo la verdad que sí, los conozco a los chicos, los he escuchado, los he pasado en mis otros programas. Claro. Así que muy buena tu elección. Yo también ahora me vengo para Argentina, ¿eh? Ya recorrimos, bien, viste, y terminamos en Argentina. Siempre. Sí. Así que nada, ahora les voy a presentar esta banda que me gusta. Me la hizo escuchar, sí. Me gustó. Y yo dije, wow, me conquistó la canción. Así que nada, dije, me la voy a traer hoy. Y bueno, se llama Carcamán. Es una banda de hard rock. Uh-huh. Formada en Capital Federal, bueno, Buenos Aires, Argentina, sí. En el año 2001 por Miguel Sacconi. Bueno, ellos fueron transitando escenarios por todo el país con un especial cuidado a lo que se refiere a, en su sonido, ¿no? Siempre como que cuidando mucho. Ahora cuando escuchen van a ver que es así. Uh-huh. Tienen dos discos, Hombre de Piedra, que lo sacaron en el 2002. Sí. En noviembre del 2004 se presentaron en el programa de Mario Pergolini, ¿te acordás? Mirá. También estuvieron en la Rock and Pop, en la Mega, en Radio Nacional, bueno, entre otras, ¿no? Bien. Los integrantes, como la mayoría de las bandas, han ido emigrando, pero bueno, hoy se encuentran con una formación estable. Los chicos han hecho presentaciones en las grandes ciudades de Buenos Aires, estuvieron también durante algunos años consecutivos haciendo la temporada veraniega por la costa argentina, han teloneado a bandas como Rata Blanca, Alma Fuerte, O'Connor, Orcas, tocaron también con Lori, en Helker, y bueno, en el 2009 lanzaron su segunda producción, El Grito de Esta Ciudad, mostrando un crecimiento musical y profesional, y se alinearon más al hard rock internacional con ellos, ¿no? Y en el 2018 fue su tercer trabajo con 10 temas, y una fecha importante fue donde telonearon en Vorterix a la banda australiana Iron. Y bueno, actualmente ya están maqueteando nuevos temas para un posible disco en el transcurso del 2023. Vamos. Pero ahora vamos a escuchar esta canción que me encantó y después también estaba entre la balada, pero digo, no, voy a poner esta, que se llama ¿Dónde se oculta el sol? Okay. Y así pasó Carcamán con su canción Donde se oculta el sol. Y bueno, los van a encontrar en las redes así como Carcamán, es con K las dos veces. Van a encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y bueno, también en las plataformas digitales. Así que a darle amor a esas bandas, espero les haya gustado esta selección que traje hoy. Sí. Y bueno. Muy bueno. ¿Qué te pareció a vos, Ariel? Me gustó ahí esta banda, sobre todo si escuché más de un tema y bueno, tiene distintas cositas para prestar atención, está bueno. Sí, la verdad que sí. Qué bueno que aparte se merecen con todo el laburo que hicieron, tocaron con esto, con todo el mundo tocaron, estuvieron hasta con. Sí, muchas cosas más que bueno, a veces tienen una biografía así como enorme y bueno, uno va tomando un poco más la. Claro, más con el tiempo de así en radio es como reducido. Pero no, la verdad que nada, los voy a ir a ver el próximo año seguramente en vivo, no me lo pierdo. Así que. Y ese hard rock en realidad a mí me apasiona el hard rock. Sí, no, pero aparte está bueno porque que ellos como que tienen climitas, tienen cosas que otros no tienen, entonces es como que te sorprende. Y la balada es una cosa preciosa para mí, me encanta también las baladas hard rockeras. Sí, aparte no es fácil, no es fácil hacer baladas. Sí. Así bueno, que bueno. Buenísimo, entonces la banda y yo te voy a contar la última. Todos hoy tengo, me lo mandaron al médico, así que estoy contento. Bien. ¡Ah, muy bien! Sí. Bien, este señor se llama Cristian Baca, ¿no? Es un solista. Está presentando Rosas, Claveles y Crisantemos, así se llama el disco nuevo. Pero bueno, es un lanzamiento, acá nos explican, es un lanzamiento donde las melodías folk se suben a un sonido abrasivo, dando como resultado una melancolía de grano grueso, espesa y envolvente. Tiene toda su explicación bastante buena, igual hay que escucharlo, pero sí, es realmente extraño. Si vos lo escuchás, te llama la atención, pero está bueno. Donde yo dije, acá entendí lo que estamos escuchando, es que realmente es como, no es folk nada más, es como un stoner folk. Viste que el stoner es un rock muy como denso, ¿viste? Viste como pesado, claro. Muy pesado. Y esto, claro, todo con guitarras acústicas. Entonces, imagínate. Es que no lo conozco, ¿eh? Más no, yo te digo la verdad, claro, me costó entender bien la propuesta, la escuché todo el disco, no entero, pero con él escuché, fui picando temas y que, claro, acá con la información que me pasaron, terminé de entender. Es una propuesta, es como indie también, pero tiene como una beta diferente a todos, una rama distinta. Bien. Interesante. Sí, este chico se llama Cristian Baca, ya dije, y es cantautor de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Acá describen el álbum como guitarras distorsionadas, sonidos de armónica, cuerdas de nylon, voces sensibles y poesía nocturna. Acá conviviendo en este disco, Rosas, Claveles y Crisantemos, que estás presentando Cristian Baca. Y bueno, acá un poco para conocerlo, fue parte de numerosos grupos en la década del 90 y los primeros 2000. Y finalmente en 2016 inició su carrera solista. Grabó canciones de Cenizas y Botellas Vacías en 2018, donde también exhibe su pasión del trovador folk de guitarra criolla, como dicen aquí. Así que un dato más antes de escucharlo, el tema de este disco es que él es el organizador y curador del ciclo La Venganza de la Guitarra Acústica. Es un espacio que desde ese año brinda apoyo y escenario cantautores y cantautoras de toda la región. Y además, qué interesante. Además es uno de los responsables de Casa Folk Discos, que es un sello discográfico argentino dedicado a difundir propuestas nuevas de este género. ¿Viste? Siempre se juntan. Los que hacen indie, siempre hacen esa comunidad, está buenísimo. Vamos a escuchar En Pie de Guerra del disco Rosa, la belleza que presentemos de Cristian Baca. Tormenta. Antes era herida. veces polvorientas. Resiste, corazón, fueron ellos quienes desataron la tormenta. En pie de guerra de Cristian Baca, y lo pueden encontrar en Instagram como cristian.baca, Cristian con H, como te gusta a vos. Sí, qué lindo Cristian con H, sí, que le da otro estilo, ¿viste? Claro, le da más onda. Como que y... se me hubiese puesto Débora con H, digo, pero no me pusieron con H. Ah, mira, no sabía. Bueno, también existe. Y sí, con H final creo que es, ¿no? Sí. Bien, y Baca es con B corta, como todos deberíamos saber. Y bueno, lo que le agrega es un símbolo que es el guión bajo. Así que es cristian.baca, guión bajo, en Instagram y en Facebook como san.baca77. Ahí san es como el santo, como san, Santiago. Claro, diminutivo de Santiago debe ser, ¿no? Supongo que o quizás. Santiago queda bien. Pero bueno, no lo sabemos. Habría que preguntarle. Pero bueno, esto fue entonces el caso acá musical diferente de hoy. El caso musical diferente de hoy. Sí. Me encantó sí. Esa definición. Y sí, porque bueno, la verdad que se parece sí. A nosotros. Sí, estuvimos bien variados, como para todos los gustos. Me encanta el haber traído así esta... diferentes bandas, diferentes estilos, y bueno, espero que les haya gustado también a nuestros oyentes esta selección de bandas que hicimos. Sí. Así que súper agradecidos a las bandas, a los oyentes y también a las emisoras que nos retransmiten, que son. ¿Cuáles son, Ari? Ah, ahí le estaba buscando. Bueno, tenemos a... buscando, Sí, en Radio Rota en Brasil, para el lado rock. Después tenemos Estación Rock en México y Ozzy Rock Radio en Australia. Así que gracias muy a ellos. Muy bien. Que nos disfruten, o sea, sin ellos no estaríamos sonando en ningún lado. Ahora ya estamos desde Australia también. Y bueno, la verdad que quiero despedirme de los oyentes en Brasil, de Radio Rota, en Panelado Rock, porque bueno, este sí es el último programa hoy, porque se van a tomar el receso 2022. Robert, muchas gracias por habernos brindado este espacio, por haberme convocado para que traiga esta sección acá. Así que súper agradecido. Pero vamos a tener el último Debbie Rock en Estación Rock y en Ozzy Rock la próxima semana. Así es que verdad. Ahí los esperamos. ¿Con una entrevista? ¿Puede ser? Con una entrevista. Los chicos de Orquídea Susurrante. Ya estamos. Ya nos spoileamos todo. Así que nada. Vamos a estar ahí con una linda entrevista con ellos. Y bueno, nos encontramos en la próxima edición de Debbie Rock. Hasta la próxima. Foi aí o melhor do rock latino com a Deb e o Ariel diretamente da Argentina. Iniciada a sessão, abraços. Abraço aqui pro meu amigo PC Menezes lá em Osório, no Rio Grande do Sul. Em breve o Panela do Rock também estará lá pela Rádio Arpoador. Muito legal o convite. E o PC é um grande parceiro aí dos programas Rock em Geral, Panela do Rock e outros tantos. Espalhados pelo Brasil. Grande conhecedor de rock and roll e fã de Iron Maiden. Abraço pro meu amigo Du, lá no bar do Toninho, em BH. Abraço pra galera lá no bar do Glazer, em BH também. Pro Tonhão, pro Patrops. Pro Mardoni, lá em Riacima. Pra galera do Panela do Rock no Espírito Santo, Renato Borracha, o Bebum. Vai ter um áudio dele aqui, hein? Na sequência que tem um áudio do Borracha. O Wesley, o Rodrigo. O Capilé, lá em Cachoeiro de Itapimirim. E vamos para mais um bloco. Esse bloco de rock nacional aqui agora. Participação especial de Cássia Eller no álbum solo de Herbert Viana. Depois tem mais uma do Raimundos com a Érica do Autoramas, a mais pedida. Celso Blues Boy Cazuza. E Zero e Paulo Ricardo. Bloco de rock nacional aí para vocês, beleza? Então, eu volto na sequência, mando mais abraços e Panela do Rock colocando a bunda e a cara na posição de origem. Você já tá ligado como é que funciona isso aqui, né? Vamos nessa. Hey, Mr. Scarecrow, you can close your eyes, fold your arms, you're always standing still, watching days pass by. Hey, Mr. Scarecrow, in this never-changing field of these ever-changing fields, it wouldn't seem unreal to see you cry. Yeah.

mostrar que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim. O tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Me faz chorar. Blocão aí de rock nacional, grandes sons dos anos 80, 90. Rock nacional já teve muita coisa boa. Precisamos renovar isso. E a Rádio Rota 220, a Rádio DNA do Rock, sempre estão de portas abertas a novos sons. Continuando aqui a sessão, abraços aos nossos amigos lá da Rota 220, Dan, Guto, Vivi, Paulo, Pete e Zé Júlio. Sempre na audiência qualificada e produzindo conteúdos de qualidade para você. Abraço para o Anselmo da rádio O DNA do Rock de Lençóis, na Bahia. Meu amigo Jorge Torino, grande parceiro, hoje tem dose dupla aqui com ele no Panela do Rock. para a Priscila, que contribui grandemente com o Jardim Sonoro, para a Debbie, para o Ariel também, lá na Argentina, para o Alex Julian também, para o Gonzalo Munhoz lá no Chile, para o Jaelson em São Paulo, para o Índio na Serra da Mantiqueira, o professor Júlio, o professor Roberto também em São Paulo, PC eu já mandei um abraço, para a galera de Salvador, Juninho da Alfa Rock, Ronaldo Pitanga, Luiz Omar, Arilson, Márcio, Ricardo Agati, toda a galera que consome aí o Panela do Rock, em Feira de Santana, a família Chau sempre ligada, John, Lisa, Juanito, JP, Pierre e a minha grande amiga Dona Laide. Em Feira de Santana também, o Adriano do Uber, sempre ligado aqui no Panela do Rock, o Tomás também ligado. Vamos para mais um bloco aqui, esse programa com participações especiais. Vamos de focar agora no Slash. Ele gravou com Lenny Kravitz em 91. Gravou também com o Alice Cooper. E gravou com Sammy Hagar. Sammy Hagar. Então, três participações do Slash em álbuns alheios. Gravou com Sammy Hagar, Lenny Kravitz e Alice Cooper. Fechando o bloco, nós vamos de Dee Snider e Scott Young. No tributo ao AC/DC. De 2014, grande som também. Então, esse bloco na sequência Jardim Sonoro. E voltamos para mais Panela do Rock, duas participações especiais, Invasão. Se liga aí, Panela do Rock, colocando a bunda e a cara na posição de origem. Yeah. catching up to you. Like a box got legs. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao bloco de música autoral do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica comigo para o melhor da música independente. Hoje é o meu último programa do ano, então eu quero que ele seja muito especial. É isso mesmo que você ouviu. Depois de hoje, a gente só se encontra no ano que vem. E como a gente está nas vésperas do Natal já, né? Olha, queria informar para vocês que deu a louca no gerente e hoje eu só vou tocar músicas de artistas de Natal. Isso, não é música natalina não, são artistas de Natal no Rio Grande do Norte. Mas, ó, sem mais enrolação, hoje vai ter muito estilo diverso e eu vou começar com uma banda que eu sei que vocês conhecem e que vocês adoram. Eu tô falando do Psychotic Apes, com seu grunge, sludge, hard rock e regional nordestino. E aqui a gente ouve a música Stab. Em seguida, a gente continua no grunge e vai rolar o som da banda The Manic Dolls. E deles, a gente ouve The Intro. sometimes life doesn't seem to make sense. E agora vai rolar muito som indie rock levinho para abraçar a gente nesse domingo. Eu vou começar com uma banda que eu acho pura sofisticação. Eu tô falando da banda Luma, que mistura indie com MPB e tem uns breves toques de jazz que eu adoro. Aqui a gente ouve em todo lugar. E para continuar nessa vibe chique e sofisticada, eu vou tocar a banda Simple Hate, que olha, sem palavras para descrever essa banda. Você tem que ouvir e tirar suas próprias conclusões. Deles, eu vou tocar o som que está no EP chamado O Novo Nordeste Psicodélico. E, cara, que trabalho lindo, viu? Eu vou tocar a música Fly. Mas antes, aproveitando esse assunto de opinião, deixa seu recadinho para mim lá no meu Instagram, o @jardim_sonora. Todo sábado eu posto a lista de bandas que eu vou tocar aqui no domingo. Então passa lá para deixar sua opinião sobre as bandas que eu tô tocando aqui. Combinado? Sem mais conversa, bora pro som. Saber de nós, eu adormeço calada nesses teus lençóis, enquanto eu finjo que só ainda somos nós. Enquanto a noite parece não ter fim, eu vou juntando os pedaços pra tentar seguir, vou refazendo os atalhos sem chegar a ti. Nada. trazendo o passado até solucionar. Em que parte você não pode mais ficar? Eu tenho tanta pressa pra chegar na estação às 5 pra te esperar e acreditar que hoje você vai. Of mine, there comes a fly here. life and strength and breath, and the one of thought is death. Then I am a happy fly, if I live or if I die. Oh, if I live and if I die. Chegando ao finalzinho do nosso bloco autoral, e agora eu vou para a vertente metal. Para começar, eu vou tocar a banda Berna e o seu som metal, death e hardcore, e aqui a gente ouve Innocent Ghosts. E para fechar, vai rolar o som da banda Morbid Garden, que passeiam aí pelo symphonic metal. Aqui a gente ouve Sad Memories of Horror. Sorry. Eu desejo a vocês um ótimo final de ano, curtam bastante as festas e aproveitem muito. Eu vou ficando por aqui, eu sou a Priscila e a gente se encontra no ano que vem com o melhor da música independente. Até lá! É isso aí, galera, esse foi o Jardim Sonoro com a Priscila, o melhor do underground nacional, só força aqui no Panela do Rock, na Rádio Rota 220. Chegamos ao final de mais um programa, o último do ano. Para esse bloco, Temos novidades, sim, grande expoente do heavy metal da Bahia, a banda Indominus, produziu um som novo. O amigo Ronaldo Pitanga me mandou aqui, eu faço questão, lançamento primeira mão no Panela do Rock. Indominus, música nova, The Saracens. Grande Pitanga, abraço pra galera, que massa que vocês estão na ativa aí, não para nunca, né, velho? Na sequência, galera, pra fechar o programa, nós vamos de Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover, Peter Gabriel e Kate Bush, David Bowie e Mick Jagger com Dancing the Street. Essa música saiu no álbum USA for Africa, que todo mundo acha que é só aquela musiquinha lá que toca, né? Não, tem isso aí também que é bacana demais. E fechando o programa, Jimmy Page e David Coverdale, que gravaram um LP nos anos, final dos anos 80. A música é Shake My Tree. Esse foi o último, esse é o último panela do rock do ano. Voltamos em janeiro. Após esse bloco, tem a dose dupla com o meu amigo Jorge Torino. Também a última do ano, né? E tem um recado do Borracha no finalzinho aí para vocês, para não perder o costume. Borracha deu a letra lá em São Paulo e mandou tudo pro ar. Então, valeu, galera. Ótimo Natal. Feliz Ano Novo. Que ano que vem a gente permaneça firmes e fortes aqui na Rádio Rota 220, na Rádio O DNA do Rock. E também estaremos na Arpoador, lá do Rio Grande do Sul, a convite do meu amigo PC Menezes. Abraço. Até a próxima. Não se esqueçam. Mantenham a bunda e a cara na posição de origem. Abraço, galera. Yeah. this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left, or so it seems. I am a man whose dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not beaten yet. Thought that I could be a fainted. Thought that we'd be last to go. It is so strange the way things turn. Drove the night toward my home, the place that I was born, on the lakeside. As daylight broke, I saw the earth. The trees had burned down. I told you once, and I told you twice. Salve, salve, galera! Com a enorme satisfação de sempre, a honra de convidar aqui meu parceiro Jorge Torino, vocalista da banda Chapéu de Cobra e apresentador do Rock em Geral, lá de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, para participar mais uma vez aqui do Dose Dupla. Você está ligado que Dose Dupla são duas versões de uma mesma música e, normalmente, o convidado, no caso, o Torino, escolhe a música no Panela do Rock, eu escolho lá no Rock em Geral, ele traz a música aqui agora que eu vou saber do que se trata. Então, seja bem-vindo, Torino, mais uma vez. Grande satisfação ter você aqui com a gente. Como é que tá, Robert? Grande abraço para ti, grande abraço para toda a galera que curte o Panela do Rock. E hoje a gente vem de Train Vem do The Clash com a versão do Ira, né? Que na voz do Nazi vira Pra Ficar Comigo. Massa demais, assim, mais uma vez eu sou até suspeito, porque tá aí duas bandas que eu curto pra caramba, faz parte da minha vida desde sempre, Clash e Ira, não por coincidência, né? Cara, Ira e Clash são bandas da minha adolescência, assim, né, cara? Embora eu já curtisse e gostasse muito de Zeppelin, Purple e tal, eu me sentia muito mais próximo do Ira e do Clash por eles estarem temporalmente mais próximos de mim também, né? Eram bandas que estavam atuando aí e tal, né? Nunca tinha pensado por essa perspectiva, não, mas faz sentido demais. Né? E qual a surpresa quando eu escuto Pra Ficar Comigo naquele acústico do Ira, porque o Ira também... Foi um dos primeiros hiatos do Ira. O Ira estava parado há um tempo, não se ouvia falar tanto, os caras vêm com aquele acústico MTV, muito legal, solta um ao vivo muito legal também, e no acústico MTV a abertura do disco é essa versão de Train Vem, né? Sensacional. E foi uma coisa assim, velho, que resgatou para mim tanto o Ira como o The Clash ao mesmo tempo, né? O disco tem muita coisa, sim, tem Girassol, tem várias coisas legais. Eu não sei o seu caso, velho, mas eu, o conhecimento que eu tinha de Clash antes do Ira era uma coisa, e a partir do Ira eu fui me aprofundar mais sobre a banda, sabe? E aí foi assim, bateu na veia por caramba até hoje, né? Mais uma colocação que eu vou te falar, que eu acho que eu nunca tinha. Conseguia gravações de shows em BH, Mineirinho, levava um gravadorzinho, ia nas rádios lá, conseguia gravação dos shows e tal. E o que eu fazia? Eu fazia parte de fã-clubes para depois vender essa cinta para o fã-clube. O primeiro fã-clube que eu fiz parte na vida foi o Vitrine Viva Ira Fã-Clube. A presidente é a Adriana Capuchinho, que hoje mora lá em Tocantins. E era bem legal, velho. Era bem legal essas paradas que eu gravava, mandava para os outros. Eu tenho um show do Ira gravado numa fita cassete do Rock Brasil 3, em 1986. Uau. Quatro músicas, velho. Que legal, velho. Que legal. Tem que mandar esse áudio para mim, ouvinte. Deixa ela em BH com um amigo lá. Vou pedir para ele ver se ele consegue. Vou digitalizar isso para botar no Panela do Rock para a gente ouvir essas raridades aí, rapaz. Pois é, cara, tem que passar de fita para um CD, para uma mídia digital, para a gente conseguir fazer isso. Bom, vamos lá. Vamos de Trem Vem, então. Manda ver aí. Tá isso. E aí, e é uma música emblemática nesse sentido, porque eu acho que ela puxa o MTV, puxa essa retomada do Ira, né? E com o The Clash ela tem o mesmo sentido, porque, embora ela quase tenha ficado fora do disco, ela acaba entrando lá nos 45 minutos do segundo tempo, ela entra num álbum duplo, ela é a última faixa do quarto lado, né? Os caras deram uma acomodada aqui, uma acomodada ali, acharam um lugar para colocar Trem Vem, que é uma composição do Steve Jones, cara, inspirado numa antiga namorada dele, que fala sobre, que nem a letra em português, sobre um cara que está apaixonado e uma garota que está fazendo ele penar um pouco, né? Tá pensando demais para ver se vai ficar com ele ou não. Inclusive, o Steve Jones chegou ao nome dessa garota, que agora eu não lembro, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. E numa entrevista ela declarou que Vivi Albertina era o nome dela, que era de uma banda chamada Slits. Ela tocava numa banda chamada Slits, a Vivi Albertina. E ela disse que, de fato, numa entrevista ela fez uma brincadeira que achou muito legal se a inspiração do Steve Jones comprou essa música, e que, de fato, ele pegava o trem na frente da casa dela mas que ela nunca deixou ele entrar. Rock and roll, suas histórias. É, e legal que a versão em português aí do Ira ficou fiel, né, velho? Que é raro. Muitas vezes, assim, basicamente o cara, ele é fiel ao refrão, mas não à letra toda, assim, É, né? Ele não, dá uma às adaptada. vezes os caras aproveitam só a melodia e botam uma letra completamente diferente, né, Robert? E o Ira não, Exatamente. o Ira praticamente traduziu a letra, fez algumas adaptações de palavras, por óbvio, para conseguir encaixar a melodia na métrica e a rima, né? Mas o sentido da letra é o mesmo. E em alguns momentos é a tradução literal da letra, né? Isso mesmo. Eu tentei, É, não, massa. Então. Achar a versão para quem vem do Ira elétrica, no caso, de estúdio ou de algum show ao vivo, para ver, tentei encontrar para ver se existia, eu não consegui. Não sei se tu tem informação de que tem essa. Não, não tem não, mas assim, é interessante que eu vou pesquisar depois a banda É. da menina aí, pra gente colocar nos programas, né? A história, tem um conteúdozinho bacana. E vou procurar a versão elétrica do Ira também. É legal a sugestão. Apesar de que o trem vem no original do Clash, ela não é uma música muito elétrica, por assim dizer, né? Ela é uma música que até às vezes soa meio acústica também, né? E tem outro detalhe legal, Robert, que embora ela quase tenha ficado fora do disco, ela acaba sendo lançada como terceiro single, né? Ela acaba sendo lançada como terceiro single do disco, do London Calling, que é um discaço, né, do The Clash. Foi onde o punk desceu melhor para todo show business, né? Disco vendeu para caramba, super representativo. Ela acabou sendo lançada como terceiro single desse disco e foi a primeira música do disco a entrar no top 30 da Billboard, se eu não estou enganado, né? Ou de uma daquelas paradas britânicas lá. Mas, enfim, ela. Depois de quase ficar fora do disco, ela acaba sendo o terceiro single lançado e a primeira música a posicionar os caras em uma parada de sucesso. Se eu não me engano, foi na Billboard, top 30 da Billboard, né? Mais ou menos isso. Não, massa, tem essas histórias também, né? Essas músicas que quase são deixadas de lado e quando entra no disco faz mais sucesso que o que os caras esperavam, né, velho? Aquela questão do produtor que a gente sempre falou aí, né? Não, e você sabe que às vezes aí é questão do produtor, cara. Quando nós gravamos nosso primeiro disco, um EP com quatro músicas, tinha uma música que se chama Debaixo do Sol que eu não queria lá no disco de jeito nenhum, né, cara? Não gostava de cantar, ficava desconfortável. E aí a gente foi votar as quatro que entravam e eu não votei nela, né? E ela acabou entrando no disco. E aí? Cara, e foi a música que É a puxou, e batida. foi a música que puxou no disco, foi a música que rolou nas grandes redes de rádio do estado e tal. E foi a música que me fez aprender a eu transigir um pouco nessas questões de escolha de repertório, né? A música que eu queria que entrasse foi Trem Fantasma, que acabou depois saindo no Lua Interiorana. E também foi uma das músicas importantes do disco, que as músicas que mais tocaram do Lua Interiorana foi Trem Fantasma e por muito mais, para começo de conversa. Então talvez eu não tivesse tão errado. Mas eu acho que Debaixo do Sol foi um bom cartão de visitas, assim, né? Para a gente poder entrar um pouco no mercado. A escolha acabou sendo acertada, né? E com o Trem Vem Massa. parece um pouco isso também, né? E ela resgata Massa. o Ira também, depois de um certo ostracismo ali, né? É, cara, e depois desse acústico aí, o Ira também é até essa coisa dos caras brigarem, aí volta só o Edgar e o Nazi, né? Não sei o quê. Bom, resumindo. Mas sabe que antes disso eles gravam um ao vivo pela MTV também Que é bom também. e lançam um baita disco que é o Invisível DJ, que, cara, é um dos melhores discos do Ira. Que É, sim, não, assim, o Ira. a música Invisível DJ é justamente uma homenagem aos locutores de rádio, né? Sim. E tem um country que eu não me lembro. Mariana Foi Pro Mar. Cara, é uma obra de arte, meu. É uma obra de arte. Entendi. Então é isso, a Ira e Vamos The Clash. tocar? Bora. Eu acho que começamos com o Ira, né? Porque Você. a versão tá mais suave, tá violãozinho e tal, e depois a gente fecha no